sofrência totalmente diferenciada. Tô pegando várias, pensando em você. Depois que o fogo apaga, eu fico na deprê. A gente terminou, mas eu não terminei. Você me superou, mas eu não superei. Tá fora, tá fora. Simbora, Lanzinho, brother! Essa Natália, hein? Cadê o coração dessa mulher? A gente terminou, mas eu não terminei. Você me superou, mas eu não superei. Tá foda ficar sem você toda.